Senhor Jesus. Oh Pai, eu sei, agora eu entendi. Preciso apenas confiar em Ti. Se eu Te obedecer, vai ficar caminhos não são os teus, teus pensamentos vão além dos meus. Oh Pai, eu quero andar aonde o Senhor me guia. Eu só Te peço, que o Seu amor, que o Seu